Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Já ouviu falar, a mulher mais linda do sistema solar. Gata rápida no gatilho, meu coração acelerar. Eu saio do meu trilho, não leva desaforo para casa, ela devolve. Descarrega seu revólver, a visão do paraíso no mundo distante. É a sua silhueta cavalgando no horizonte. Bang, bang, bem, bem, alguém atirou em mim, foi meu bem. Meu bem. Eu sou forasteiro, aquele que ninguém sabe de onde veio. O seresteiro que acertou em cheio o coração da gata do tiro certeiro. Na pequena e pacata cidade, ganância, ouro e muito dinheiro. Ladrões, prostitutas, vários travesseiros. Uma vez no oeste bravio, mantenho apagado meu curto pavio. Porque sem essa mulher meu mundo é muito mais vazio. Quando o sentimento desse atinge o seu alvo, não há como sair são e salvo. Não há como sair são e salvo. Bang, bem, bem, alguém atirou em mim, foi meu bem. Bang, bem, bem, alguém atirou no meu bem. O nome dela é Diana, Diana. Deixa eu te falar. Ela é Diana, cê já ouviu falar. A mulher mais linda do sistema solar. Gata rápida no gatilho, meu coração acelerar. Eu saio do meu trilho, não leva desaforo para casa, ela devolve. Descarrega seu revólver, a visão do paraíso no mundo distante. É a sua silhueta cavalgando no horizonte. Princesa única na sua espécie. Difícil explicar o fascínio que ela exerce. Subi no trem na estação de Albuquerque, pra nunca mais voltar pra um amor que não se esquece. Memórias do que eu nunca vivi. Tentar ser feliz, cortar o mal pela raiz. O que você me diz, Diana, meu amor, o que você me diz? Bang, bang, bem, bem, alguém atirou em mim, foi meu bem. Bang, bang, bem, bem, alguém atirou no meu bem. Quando aproximo meu coração do teu coração, já não estamos mais presos ao dançar juntos. Deixa o amor comandar no giro para o salto, um impulso. Estamos os dois no ar. vamos dançar juntos. Deixa o amor comandar, um giro para o salto, um impulso. Estamos os dois no ar. Um novo passo para o mundo, fazendo tudo à nossa volta vibrar. Já não estamos presos ao chão, o coração vai comandar. Coração, a sua moradia já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Por favor, vá embora. Minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar.

você não é. Menina só, todo mundo diz que eu sou assim. Menina só, eu até que não me acho assim. Adoro a vida, adoro ver flores, contemplar as suas cores. Eu sou assim, é por isso que gostam de mim. Menina só, vai nadando devagarinho. Eu sou assim, é por isso que gostam de mim. Eu vou amar um dia alguém. Vou precisar, mas para me foi por amor. Nenhuma ironia, não foi por mal. Foi quase uma senha pra te tocar. Nem foi um sorriso, foi um sinal. Por trás das palavras, da raiva de tudo, sorri pra tentar chegar em você. Foi como fugir pra nos proteger. Enquanto eu sorrir, ainda posso esquecer. Porque quem vai te abraçar? Me fala, quem vai te socorrer quando chover e acabar a luz? Pra quem você vai correr? E quem vai me levar entre as estrelas? Quem vai fazer toda manhã me cobrir de luz? Quem além de você? Quem além de você? Ninguém tem razão, tenta me entender. E a gente é maior que qualquer razão. Foi só um sorriso e foi por amor. Te juro do fundo do coração. Foi como tentar parar esse trem com flores no trilho e acenar pra você. Parece absurdo,